Fecheiro 25, página 147, capítulo 15. As implicações de que o Gale está a sugerir assentam lentamente em redor da sala. Vejo reações refletindo-se no rosto das pessoas. As expressões variam entre o prazer e a aflição, a tristeza e a satisfação. A maioria dos trabalhadores são cidadãos do 2, lembra o Beatty num tom neutro. E depois, indaga o Gale, nunca mais poderemos confiar neles. Deviam pelo menos ter a oportunidade de se render, adianta a Lim. Bem, isso é um luxo que não nos deram quando bombardearam o 12. Mas vocês aqui são todos tão mais chegados ao Capitólio, retruca o Gale. Pela expressão no rosto da Lim, julgo que ela lhe poderá dar um tiro, ou pelo menos um soco. Provavelmente levaria a melhor, com todo o treino que tem. Mas a ira dela só parece enfurecer mais o Gale, que grita. Vimos crianças morrer queimadas e não pudemos fazer nada. Tenho de fechar os olhos durante um minuto, enquanto a imagem me dilacera, surte o efeito desejado. Quero toda a gente naquela montanha morta. Estou quase a dizê-lo, mas depois sou também uma rapariga do Distrito 12, não o Presidente Snow. Não o posso evitar. Não consigo condenar alguém à morte que o Gale está a sugerir. Gale, digo, tomando-lhe o braço e tentando falar num tom de voz sensato. O bico é uma velha mina. Seria igual a provocar um enorme acidente numa mina de carvão. Estas palavras deviam bastar para fazer qualquer pessoa do 12 pensar duas vezes no plano. Mas não tão rápido como o que matou os nossos pais, riposta ele. É esse o vosso problema? Que os nossos inimigos possam ter algumas horas para refletir sobre o facto de estarem a morrer, em vez de simplesmente explodirem e irem pelos ares? Nos velhos tempos, quando não éramos mais do que dois miúdos a caçar no bosque do 12, o Gale dizia coisas parecidas ou piores. Mas nessa altura eram apenas palavras. Aqui, postas em prática, tornam-se atos irreversíveis. Não sabes como é que aquelas pessoas do Distrito 2 foram parar ao bico, insisto. Podem ter sido obrigadas. Podem lá estar contra a sua vontade. Algumas são nossos espiões. Também vais matá-los? Sacrificaria alguns, sim, para eliminar os restantes, responde o Gale. E se fosse um espião lá dentro, diria que venham as avalanches. Sei que ele está a dizer a verdade, que o Gale sacrificaria a vida dessa maneira pela causa. Ninguém o duvida. Talvez todos fizéssemos o mesmo, se fôssemos espiões e tivéssemos de escolher. Eu acho que o faria. Mas é uma decisão cruel para tomar relativamente a outras pessoas e àqueles que as amam. Disseste que tínhamos duas alternativas, lembra-lhe o Boggs. Encurralá-los ou obrigá-los a sair. Eu proponho que tentemos as avalanches, mas que deixemos o túnel ferroviário aberto. As pessoas podem fugir para a praça, onde estaremos à sua espera. Fortemente armados, espero, alvitra o Gale. Podem ter a certeza de que eles estarão. Fortemente armados, para os prender, concorda o Boggs. Vamos chamar o 13 agora, sugere o Beatty, para ouvir a Presidente Coyne. Ela quererá bloquear o túnel, afirma o Gale com convicção. Sim, provavelmente, mas sabes, o Pita tinha razão nos seus propós acerca do perigo de nos extinguirmos mutuamente. Estive a analisar alguns números, a contabilizar os mortos e os feridos, e acho que devemos, pelo menos, debater o assunto, acrescenta o Beatty. Só algumas pessoas são convidadas para participar nessa conversa. Eu e o Gale somos dispensados com as restantes. Levo-o a caçar, para ele poder espairecer e desabafar um pouco. Mas ele não quer falar do assunto. Provavelmente está demasiado zangado comigo por o ter contrariado. A chamada é feita. a decisão é tomada e, ao final da tarde, já estou pronta no meu fato de mimo gaio, com o meu arco ao ombro e um auricular que me liga ao Haymitch no 13, no caso surgir uma boa oportunidade para um propo. Esperamos no telhado da Casa da Justiça, com uma boa vista para o nosso alvo. A princípio, os comandantes do bico não ligam às nossas aeronaves, porque no passado estas não constituíram incómodo maior do que moscas zumbindo à volta de um pote de mel. Mas após duas séries de bombardeamentos nas zonas mais elevadas da montanha, as naves despertam-lhes a atenção. Quando os canhões antiaéreos do Capitólio começam a disparar, já é tarde demais. O plano do Gale supera as expectativas de toda a gente. O Beatty tinha razão acerca de não conseguir controlar as avalanches uma vez desencadeadas. As encostas das montanhas são naturalmente instáveis, mas enfraquecidas pelas explosões, parecem quase fluidas. Secções inteiras do bico desmoronam-se diante dos nossos olhos, apagando qualquer vestígio da presença de seres humanos no lugar. Observamos, atónitos, minúsculos e insignificantes, quando as vagas de pedra rebolam com estrondo pela montanha abaixo, soterrando as entradas debaixo de toneladas de rocha, levantando uma nuvem de poeira e detritos que escurece o céu, transformando o bico numa sepultura. Imagino o inferno no interior da montanha, as sirenes uivando, as luzes piscando na escuridão, a poeira de pedra entupindo o ar, os gritos de pessoas aterrorizadas e encurraladas, procurando desenfreadamente uma saída, mas encontrando as entradas, a plataforma de lançamento, os principais poços de ventilação, cheios de terra e rocha, tentando entrar à força. Fios elétricos soltando-se, incêndios deflagrando, escombros transformando caminhos familiares em labirintos. Pessoas chocando, empurrando, rastejando como formigas, enquanto a montanha começa a ceder, ameaçando esmagar as suas frágeis carapaças. Katniss? A voz do Haymitch surge no meu auricular. Tento responder, mas descubro que tenho as mãos a tapar-me a boca. Katniss? No dia em que meu pai morreu, as sirenes tocaram durante o almoço na escola. Ninguém esperou para ser dispensado. Nem isso se esperava. A reação a um acidente na mina fugia ao domínio até mesmo do próprio Capitólio. Corri para a sala da prima. Ainda me lembro dela, pequenina, com 7 anos, muito pálida, mas sentada muito direita, com as mãos cruzadas sobre a secretária, à espera que eu a viesse buscar, como lhe prometera que viria se as sirenes alguma vez tocassem. Ela saltou da cadeira, agarrou na manga do meu casaco e corremos a serpentear pelas torrentes de pessoas que saíam para as ruas para se juntarem à entrada principal da mina. Encontramos a nossa mãe agarrando a corda que tinha sido estendida à pressa para manter a multidão afastada. Olhando para trás, suponho que já devia ter calculado que havia ali um problema. Porque estávamos nós à procura dela, quando devia ter sido o contrário. Os elevadores chiavam, aquecendo os cabos que subiam e desciam, vomitando os mineiros tingidos de preto para a luz do dia. Com cada grupo surgiam exclamações de alívio. Os familiares passavam por baixo da corda para ir buscar os maridos, mulheres, filhos, pais, irmãos. Permanecemos ali, ao ar gélido, enquanto o céu da tarde se cobria de nuvens e a neve limpava o pó da terra. Os elevadores começaram a deslocar-se mais devagar, despejando menos pessoas. Ajoelhei-me no chão e enterrei as mãos nas cinzas, querendo tanto libertar o meu pai. se existe uma sensação mais desesperante do que tentar alcançar alguém que amamos preso debaixo da terra, não a conheço. Os feridos, os corpos, a espera durante toda a noite. Cobertores colocados por mãos estranhas nos nossos ombros. Uma caneca de algo quente que não bebemos. E depois, finalmente, de madrugada, a expressão contrita no rosto do capitão das minas, que só podia significar uma coisa. O que acabamos de fazer? Katniss, estás aí? O Haymitch deve estar a planear mandar instalar-me o candeado para a cabeça neste preciso momento. Deixo cair as mãos. Sim. Vai para dentro. O Capitólio pode tentar retaliar com o que resta da sua força aérea. Ordena ele. Sim. Repito. Toda a gente no telhado, excetuando os soldados que manejam as metralhadoras, começa a dirigir-se para dentro. Ao descer as escadas, não consigo evitar roçar os dedos pelas impecáveis paredes de mármore branco, tão frias e bonitas. Nem mesmo no Capitólio vi algo que se assemelhasse em magnificência a este velho edifício. Mas a superfície nada me dá em troca. Apenas a minha pele cede e o meu calor é roubado. A pedra vence sempre as pessoas. Sento-me na base de uma das colunas gigantescas do grande hall de entrada. Pelas portas consigo ver a extensão branca de mármore que conduz à escadaria na praça. Lembro-me de como me sentia mal disposta no dia em que eu e o Peter recebemos aqui as felicitações por termos vencido os jogos. Esgotada pelo passeio da vitória, falhando na minha tentativa de acalmar os distritos, enfrentando recordações da Clove e do Cato, sobretudo a morte horrível e lenta do Cato pelos mutes. O Box agacha-se ao meu lado, com a pele pálida na penumbra. Não bombardeámos o túnel dos comboios. Talvez alguns consigam sair. E depois, abatemos-los a tiro quando aparecerem? Pergunto. Só se for preciso, responde ele. Podíamos enviar-lhes os comboios. Ajudar a evacuar os feridos, sugiro. Não. Ficou decidido deixar o túnel em poder deles. Assim podem usar todas as linhas para tirar as pessoas, explica o Boggs. Isso também nos dará mais tempo para mandar os nossos soldados para a praça. Há algumas horas, a praça era uma terra de ninguém. A linha da frente na luta entre os rebeldes e os soldados da paz. Quando a Coyne aprovou o plano do Gale, os rebeldes lançaram um violento ataque à cidade e fizeram recuar as forças do Capitólio vários quarteirões, permitindo-nos controlar a estação de comboios, no caso de o bico cair. Pois bem, já caiu. A realidade começa a fazer-se sentir. Quaisquer sobreviventes escaparão para a praça. Ouço o tiroteio começar de novo. Os soldados da paz devem estar a tentar entrar para salvar os seus camaradas. Os nossos próprios soldados começam a chegar para os impedir.